deixa maluca, crazy. Então seja Beyoncé, deixa eu ser o Jay-Z. Não, eu não conheço o Usher, sou pior que o JB. Isso não tá no gibi, fugi do script. Meu rap é labareta que esquenta boates. Me sinto um shake, cê conhece Reiki. Gata, cê me ama mesmo, então me faz um striptease. Gatinha, a noite é fria, isso é o mal do showbiz. Tem mais mentira aqui que a reunião do Greenpeace. Foi o que fez o Michael enganar os inimigos e fugir de Neverland, Ariel Kenny. Mais uma vez o prêmio foi pra quem foi no treino. Eu tava muito ocupado me jogando do Grand Canyon. No foco das Canon, meu irmão, dois álbuns mesmo. E se eu tiver só um ano pra tentar mudar o milênio? Cara incompetente, não há competição entre a gente. Quem anda não corre junto, quem corre junto é concorrente. Querida Mary Jane, falando incongruente. O disfarce é o Superman, o disfarce é o Clark Kent. Tem gente que não entende, eu finjo que entendo. Só queria deixar bem claro que eu não sou um bom exemplo. Mais um álbum inteirão antes do Réveillon. Superstar só se for soccer, 99 no Nintendo. Ei, você que vê tudo, cê pode me ver. Pode me ver. Sabendo do fato exato, pode me julgar. Cê pode me julgar. Ainda não sei bem ao certo como devo ser. Oh, meu Deus. Mas juro que amanhã cedo vou recomeçar. Amor, eu quero um mundo novo. Rezo por um mundo novo, me livra da culpa e desculpa minha ira. Lembra da curva na rua da vida, igual Johnny Cash. Eu tô no limite, mano, resiste, essa trilha é um teste. O tempo não volta, nem nossas letras. Olha o planeta, a aurora morrendo, acalma minha alma. Lembra do bem, sempre que alguém alimenta a raiva, concede minha luz, expulso o rancor. Por onde for essa busca, reduz. Liberta meu povo da era do fogo. Todo esse jogo onde o corpo é a cruz. Escrevo meu trauma, é um tratamento. Escrevo a trama que teme o veneno. Desejo da dama que sonha com a cama, com a vista pro mar no mês de novembro. E olha, eu te entendo, eu sei que tá foda. Falta de grana com a falta de tempo. Pensa na glória, no sentimento, em tanta história que tamo vivendo. Eu não sou formado, nem sou bem pago. Escrevo no emprego pensando no palco. E olha essa merda que tu me ensina. Não me interessa, pois não muda a vida. Eu quero viver, quero viajar. Vou te levar lá naquele lugar. Sou pai de família e dou minha vida pra proteger onde você pisar. Ei, você que vê tudo, cê pode me ver. Pode me ver. Sabendo do fato exato, pode me julgar. Cê pode me julgar. Ainda não sei bem ao certo como devo ser. Oh, meu Deus. Mas juro que amanhã cedo vou recomeçar. Yo, yo, eu tô dodói, compadre. Minha vida por si só arde, feito solo da cidade. Atrás da verdade, não fui por maldade. Embora eu adore, foi necessidade explorar meu hardcore. Não faço pra que tu decore. Poste no blog do brother. Eu só tô trocando minha toy pra true story. Mas se tiver de estourar, eu quero mais que história. Eu sou Ramais, eu quero um pack Firefox no Apple Store. Eu tô perdendo score e tô ficando doido. Foi o cap. Capitalismo, o meu gato engordou. Tem animal obeso e propaganda de remédio na TV. Quem não morreu tá morrendo. Eu sou o próximo e tu é o rei. Ei, você que vê tudo, cê pode me ver. Pode me ver. Sabendo do fato exato, pode.